Así. Não sai. Mas não sai da minha mente o teu beijo, teu sorriso e teu cheiro. E as lembranças da gente. Estamos ao vivo no Fantástico aqui. Quem puder assistir, quem puder cantar, levanta o braço e vem. Você quer Fortaleza? E pra ficar do jeito que eu quero, eu tô mandando agora um táxi te buscar pra reconciliar, pra gente apaziguar. O que depender de vocês, de mim e da Solange, vamos passar mais 14 anos juntos. Aqui estou, no mesmo lugar de sempre.